Panorama Agrícola para 7 de janeiro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, um abraço especial para você. Hoje é sexta-feira, 7 de janeiro de 2011, noite de lua nova, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: grandes conquistas não ocorrem por acaso, exigem planejamento e esforço. Na entrevista de hoje você confere: a agricultura familiar é estratégica também para o meio ambiente. Uma dica sobre o filtro solar. E no Alimento e Companhia, cuidado com a alimentação no verão. Você quer participar do Panorama Agrícola? Então ligue 48-3239-5647. Ou, se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Passe o filtro solar no mínimo meia hora antes de se expor ao sol. E reforce a cada 2 horas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Em dias mais quentes, é necessário mudar alguns hábitos para que nosso corpo passe a funcionar melhor. Diminua o consumo de sal e evite alimentos gordurosos e pesados. As frutas, verduras, legumes, sucos e água podem ser consumidos à vontade. Prefira picolé de frutas ao invés de sorvete. Faça um cardápio variado e leve, que traga mais disposição e reduza a sensação de mal-estar. Se fizer as refeições fora de casa, evite os alimentos expostos, como o queijo vendido na praia, pois eles estão em temperatura inadequadas de conservação, o que permite o crescimento de bactérias que podem causar diarreia, náuseas, vômitos e até situações mais graves que comprometam a saúde do consumidor. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós estamos conversando com João de Deus Medeiros, que é da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Como o senhor avalia a inserção do produtor rural, do pequeno produtor, do agricultor familiar nessa questão de biodiversidade? Nós estamos passando por um momento em que o agricultor é às vezes acusado de vilão da poluição ambiental, e também um momento de aprovação de novos códigos, novas leis nessa área florestal. Como o Ministério do Meio Ambiente avalia tudo isso? O Ministério do Meio Ambiente avalia que a participação e a contribuição das propriedades da agricultura familiar, de pequenos produtores rurais, ela é absolutamente estratégica. Primeiro pelo aspecto quantitativo, né? Nós temos mais de 80% dos estabelecimentos agropecuários do país nessa categoria de pequenas propriedades. E esse somatório, né, de mais de 5 milhões de propriedades, prestam uma contribuição para a política de meio ambiente do país, que não pode ser menosprezada, né? E o que nós precisamos trabalhar é dar a oportunidade para que o pequeno agricultor ele tenha condição de produzir, né, de manter a sua produtividade e com competitividade, inclusive, de mercado, e que tenha a orientação, o apoio necessário do governo federal, dos governos estaduais e municipais, para que ele tenha a regularização ambiental da sua propriedade, para que ele tenha orientação na perspectiva de planejar melhor o uso da sua propriedade, até como uma estratégia para garantir recursos que são também essenciais para a própria produtividade agrícola, né? Como é a questão dos recursos hídricos, né? Ter na propriedade nascentes bem conservadas, ter a qualidade da água mantida, é algo essencial para a própria qualidade de vida, e os agricultores familiares já têm essa consciência. O governo federal trabalhou nessa perspectiva, inclusive com a edição do decreto 7.029, que é aquele decreto que cria o programa Mais Ambiente, que inclusive tem um diferencial para o agricultor familiar. E a lógica do decreto foi exatamente envolver os estados e a União nessa linha de poder auxiliar o pequeno produtor a ele encontrar esse caminho da regularidade ambiental, sobre a premissa de que, com esse apoio, nós conseguimos fazer com que o agricultor consiga conciliar a sua produção com a conservação dos recursos naturais que ele também precisa para se manter a longo prazo, e que, do ponto de vista formal, ele não fique refém dessa imensa burocracia, né, que dificulta, que torna onerosa e que, na prática, acaba inviabilizando a própria regularização. Então, o programa Mais Ambiente é uma maneira que o governo federal viu de estruturar um programa para auxiliar os agricultores nessa direção. Infelizmente, nós ainda tivemos estamos com problemas de operacionalização. O próprio envolvimento do IBAMA nesse programa ainda foi muito deficiente. E nós esperamos que agora, a partir de 2011, nós possamos avançar trazendo os governos estaduais, trazendo os municípios, os sindicatos, as ONGs, para que a gente faça um esforço concentrado nessa linha de dar o apoio, a orientação, e que o agricultor, com isso, possa também entender que é um agente ativo, que pode prestar uma contribuição inestimável, que tem a vontade e a disposição política para fazer isso, e que vai ver nos órgãos ambientais um parceiro para atingir essa meta e não apenas um obstáculo, apenas alguém que o ameaça, alguém que pode puni-lo, que pode multá-lo, enfim. Então é um pouco mudar essa lógica, né? Mas a tentativa de mudar essa lógica, ela parte do pressuposto que o Ministério do Meio Ambiente, né, entende como algo inquestionável, que é essa compreensão de que a participação dos agricultores familiares e das propriedades da agricultura familiar pelo que representam em termos de território nacional, é algo que não pode ser negligenciado sob hipótese alguma. Não há sucesso em política ambiental na área rural se não envolver diretamente agricultores familiares, e nós trabalhamos diretamente nessa linha, procurando as organizações da agricultura familiar, exatamente para fechar esse elo e termos essa parceria consolidada. Bem, estamos conversando com João de Deus Medeiros, do Ministério do Meio Ambiente. Com relação ao pagamento por serviços ambientais, isso pode ser uma realidade para o agricultor familiar no ano de 2011? As perspectivas no Congresso são bastante positivas com relação, né, com a aprovação do projeto. E nós entendemos que, à medida que tenha esse marco estabelecido na legislação federal, a implementação desse programa realmente possa ocorrer de maneira mais rápida e efetiva, e inclusive com a participação também de outros programas implementados nos estados, nos municípios, e que é algo que realmente pode trazer uma contribuição bastante efetiva, né? Porque com essa remuneração, a gente inverte essa lógica também que infelizmente ainda prevalece, né? Que muita gente ainda é obrigada a admitir que quem preserva a natureza acaba, de certa maneira, sendo sempre prejudicado. Essa é uma lógica que nós precisamos mudar rapidamente, né? E reconhecer a contribuição de quem conserva, né? E, inclusive, de alguma maneira, fazendo com que alguma remuneração possa ser auferida, né? Exatamente em função de estar prestando essa contribuição para toda a coletividade. Perfeito. Nós agradecemos então ao senhor João de Deus Medeiros, da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, mano. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. É uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. Sua força guerreira é igual a planta que cresce. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. A sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.